Eu juro. Estamos tão longe, tão perto, tão bem. E os anjos nos dizem amém. Fiquei trabalhando até tarde, mas não vou dormir sem dizer Deus. Vai, hey. Te juro, amor eterno. Tão perto, tão bem. Que lindo. E os anjos nos dizem amém. Fiquei na função até tarde, mas não vou dormir sem dizer que eu te juro. Te juro, amor eterno. Oh. Eu juro. Sobe junto, vai. Sem você aqui, paraíso seco. Sem você aqui, primavera se foi. E eu juro, te juro, amor eterno. Semana que vem vai ficar tudo bem. Já tá combinado, nós dois mais ninguém. Eu fogo, um violão, um incenso, um carinho. Yeah. Tantas coisas, tanta coisa louca, que quando chega perto a alma não deixa mentir. Teu olhar é pouco pra mim, ponto sem fim. Teu olhar numa boa é tudo dentro de mim. Sou eu dentro de ti, dentro de ti. Vem! Amor eterno. gosta do teu sexo.